Não vou cair outra vez nesse jogo sem futuro. A culpa é sua, eu mudei. Oh, meu coração virou escudo pra você. O mundo gira, pra que voltar? Deixa eu viver. Com o DJ oficial de Macapá, te esqueci. DJ Jalé é quem comanda. Esse jogo sem futuro. A culpa é sua, eu mudei. Oh, meu coração virou escudo pra você. O mundo gira, pra que voltar? Deixa eu viver. Com o DJ oficial de Macapá, te esqueci. DJ Jalé é quem comanda. Esqueci, DJ Jalé.